Joga no lixo, esquece tudo que a gente viveu. Se eu te lembrar, não tem porquê. Se me lembrar, não sei porquê. E qualquer um vai ser melhor que eu. Tava na cara, o povo falava, eu nem ligava e acreditava o tempo todo em você. Mas acabou, o circo mudou, o palhaço parou, o pano fechou e não tem mais ninguém pra ver. Não quero saber de me deitar com alguém que mente até no olhar e até tem coragem de jurar amor. Eu tô fora, não vou mais sofrer, não tem mais nada a ver. Eu e você. Para com tudo, para com isso e o compromisso. Joga no lixo, esquece tudo que a gente viveu. Se eu te lembrar, não tem porquê. Se me lembrar, não sei porquê. E qualquer um vai ser melhor que eu. Tava na cara, o povo falava e eu nem ligava e acreditava o tempo todo em você. Mas acabou, o circo mudou, o palhaço parou, o pano fechou e não tem mais ninguém pra ver. Não quero saber de me deitar com alguém que mente até no olhar e até tem coragem de jurar amor. Eu tô fora, não vou mais sofrer. Não tem mais nada a ver. Eu e você.